felizes. Uma alma se salvou. Nós vemos pregando o Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças e não sabemos o que é bem-aventurados. Bem-aventurados significa, meus amigos, felizes. Jesus veio falar de felicidade para nós. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque herdarão a terra. Sua mensagem é de felicidade e alegria. Veio anunciar o reino de Deus aos homens, dizendo que o reino está próximo, que o reino de Deus está dentro de nós. É o estado íntimo da culpa que nos condena, ou a consciência em paz que nos absolve. O reino de Deus está dentro de vós. Temos que nos perdoar, porque Deus sabia que nós iríamos errar. Como assim, Nazareno? Não está lá na questão número 13 de O Livro dos Espíritos? Allan Kardec nos apresenta Deus único, perfeito, imutável, onisciente, Ele sabe o presente, o passado e o futuro, soberanamente justo e bom. Logo, Deus não castiga. E Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Se Ele não quisesse que nós errássemos, teria nos criado anjos perfeitos, espíritos puros, dotados de todo amor, de toda sabedoria, nós não erraríamos. Mas, ao contrário, nos diz a obra de Allan Kardec, que fomos criados simples e ignorantes, os princípios inteligentes da criação, e que aprendemos com os milênios, com os milhões de anos, a exercitar o amor. Então, nós somos crianças na infância espiritual. Quem aqui não perdoa o filhinho traquinas que, brincando, correndo pela casa, derruba o vaso muito caro que a sua mãezinha comprou? Todos perdoamos, porque eles não sabem o que fazem. Do mesmo modo, meus amigos, nós não sabemos o que fazemos. E a pessoa diz: não, Nazareno, que conversa é essa? Eu já li o Evangelho, eu conheço a obra de Allan Kardec, eu sei o que é certo. Nós não sabemos, meus amigos. Não basta ler o Evangelho, isso não é suficiente para nos transformar em anjos, não. O Evangelho de Jesus está aí há 2000 anos e nós não estamos cumprindo nem a sua terça parte, quanto mais a sua inteireza. Ler a obra de Allan Kardec é fascinante, mas o conhecimento intelectual não é suficiente para transformar o nosso espírito imortal. O Espírito Hamed faz uma figura muito bonita, diz assim: o conhecimento verdadeiro é como você explicar para uma pessoa o que é uma maçã, sem que ela jamais tenha comido aquele fruto. Por mais que você diga que é um fruto redondo, vermelho, cheiroso, saboroso, enquanto a pessoa não cheirar, não mastigar, não digerir uma maçã, ela não sabe o que é uma maçã. Saber que é bom ser bom não é suficiente para nos transformar em anjos. A natureza não dá saltos. Nós é que somos apressadinhos. E o nosso orgulho vai nos fazer crer que já viramos anjos. E vamos exigir dos outros que ajam como seres superiores que não somos. Vamos ver, enxergar o argueiro, a farpa no olho do vizinho e não enxergaremos a trave que cobre o nosso. Seremos implacáveis por causa do orgulho. Nós não sabemos o que fazemos. A maior prova disso é o próprio Cristo. No momento sublime da cruz, Ele, de braços estendidos, roga ao Pai: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos. E esse Espírito amigo me diz: Nazareno, vocês são bons, vocês são ótimos, vocês são espíritos muito bons. Vocês só não são melhores aí na Terra porque vocês recebem muitas influências de espíritos atrasados. Mas vocês, num mundo espiritual elevado, num mundo de regeneração, seriam todos extraordinários, quase não errariam. E alguns autores dizem que nós temos ao redor do nosso planeta cerca de 24 bilhões de espíritos desencarnados. E hoje na Terra, 6 bilhões e meio de espíritos encarnados, dá uma média de 4 espíritos desencarnados para cada um de nós. E tem gente que é mais danado, carrega um pouquinho mais.